Cara, Call Graph tá rolando aqui. Não sei se. Ah, se tá rolando, vamos nessa. Ah, só tenta pra tenta alguém gravou? Mais gravar, porque vai ser feio, né? Se dá erro, ficar com toda a culpa aí depois. Coisa triste. O dado tem que gravar, né? Puta que pariu, cara. É, velho. É estrutura do podcast do Paulo Luta Livre. É isso aí, velho. Calma, que uma hora eu vou conseguir comprar um computador novo. Ô, Mandel. Diga, amigo. Chama o Vampetoca de novo pra gente gravar aquela abertura, cara. Isso. Quando for... Tá gravando, Corbari? Tô. Então, beleza, deixa eu desbloquear aí. Mas eu falo com ele, eu falo. Tá, tá, tá. Todo mundo fica quieto, só o Igor fala, tá? Beleza. Desbloquear. Assim que ele atender, lógico. Foi. Tá calado. Alô? Ricardo? Sou eu? Pô, velho, ninguém consegue falar com você, mano. Ah, tá. Tô aqui. Conseguiu entrar? Sim, entrei. Pronto, agora o Jack saiu, entrou o Corbário. O Jack, infelizmente, não pôde gravar com a gente. Estamos aqui com o Modeste, Luiz Modeste, Fábio Corbari, João Guterres, Ira Santiago, Igor Lopes e Ricardo. Ricardo do quê? É, na verdade, chama de criador. Tá, muito obrigado. Pode ir embora que ninguém te perguntou nada. Tchau. Vai, Modeste, apresenta o programa agora, vai. Caramba, hein? O criador vai tomar no cu. O criador vai criar galinha, seu merda. Porra, Igor, você é muito foda, velho. Tira o Modeste, ô Modeste, acorda aí, caralho. Ele tá rolando de rir. O problema é que até ele parar de rolar, fodeu. Vai, Irã, vai você então, cara. Peraí, tá alguém ligando, né? Tá dando um pouco a tosse. Meu Deus do céu. Era no Igor. Ô Modeste, por favor, retorne. Vai. Então, galera, já que o Modeste não volta... Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Portal da Livre. Eu sou o Irã Santiago. Quem que não volta, seu cretino? Eu tô falando agora aqui. Agora você se fodeu. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Salve, galera. Ah, desculpa, eu tava com o telefone bloqueado. Peraí. Para um pouquinho, gente. Olha só. Todo mundo se apresenta. Quem vai ser o último a se apresentar? Eu. Você? Então você fala assim: nós temos uma mensagem gravada aqui com o Vampetoca, tá beleza? Aí joga essa parada aí. Beleza, eu vou apresentar. Vou chamar o Igor por último, beleza? Vamos usar o Ricardo de novo, que dessa vez eu não usei legal e ele vai cair de novo. Então chama ele de novo. Sério isso? É sério? Então olha, a gente já tá na merda mesmo, chama essa porra. Faz o seguinte: para o microfone, não clica em mudo, não, viu? Tá, faz bom, o seguinte, pô. Então. Não tá baixo meu áudio. Coloca aquela primeira gravação, ó, aquela primeira. Pra abrir o programa. Não depois tem mais, filho. Já perdeu. Não, o essa gravador de agora. Aqui não gravou. Não, ah, essa tá. De agora que o Fábio gravou. Não, mas aí tá a gente bom, se mano. Apresenta e joga a segunda. Mas tá o beleza? Igor não gravou a apresentação? Já tá feito, já não tá? Só gravou até o final da apresentação? É, mas não tinha o Vampetoca naquela hora. Vai lá, então eu vou chamar ele de volta, beleza? Isso, se apresenta todo mundo. Não, se apresenta já com ele junto, pra ele achar que ele tá participando. Beleza. O Igor, então, depois dele. Ele por último, então. Ou não? Ele por último, eu vou apresentá-lo. Igor por último. Então vamos eu lá. Eu vou apresentá-lo. Por último, né? Não, então, e depois ele é depois de mim, eu vou apresentá-lo. Então tá, vai lá. Então, agora tá ouvindo? Tô. Então, beleza, vamos começar. Pariu, 3, 2, 1. Salve, galera do Portal da Luta Livre. Eu sou Luiz Modeste. Por em cima da hora, estou substituindo o outro gordo, Marcos Amaral, mas é uma substituição temporária, então não se desesperem, viúvas do Marcão. Viúvas como Irã Santiago, nosso querido John Cena do Agreste. Fala, Irã. Viúvas? Não vou falar porra nenhuma. Não, já são quase uma hora da manhã. Já é a 13ª vez que a gente tenta gravar essa porcaria. E com novidades hoje, que podem ser interpretadas como coisas boas ou coisas ruins, vai tá, de cada chega, um. Tá, chega, passa pro próximo, deixa de ser ruim. Bola, então. Para de ser crica, Igor Lopes, mas não vou te apresentar agora só de raiva, porque eu vou apresentar o nosso querido bebedor de um puro malte, João Guterres. Fala, João. Fala, galera, o programa hoje vai ser demais. Nossa senhora, um grande convidado, um maravilhoso convidado, o homem que fundou o Get Ready to Rumble, a nossa enciclopédia Luta Livre, Fábio Ocorbari, The King. Salve, King. Rasgação de ser do caramba, né? Mas tamo aí, né? Mais uma vez participando de um podcast, muito bom estar aqui reunido, madrugada, vamos ver aí, tô animado. Quem sabe o WWE voltando ao Brasil. Então, aí, vamos ver o que vai rolar nessa conversa aí. A animação que também é compartilhada pelo grande Igor Lopes. Fala, Igor. Olha, costumo dizer que de grande eu só tenho a cabeça, mas tudo bem. Compartilhando de grandezas, o Irã tem o nariz grande, tá tudo grande. E é uma grande felicidade também ter aqui com a gente o Ricardo, que assim como o Fábio fundou o Get Ready to Rumble, o Ricardo está fazendo o favor de afundar o Get Ready to Rumble. Tudo bem, Ricardo? Bem, né? Caralho, o cara já sabe. Opa! Eu acho que o Ricardo afundou junto do Get Ready to Rumble. Acho que aconteceu algum problema. Desculpa, gente, a internet hoje tá um problema seríssimo. Hoje tá complicado o negócio. Tadismo é foda. Problemas de internet, gente, me desculpem. Mas tivemos um motivo muito especial para reunir essa patota aqui hoje. Nessa sexta-feira, madrugada, de sexta para sábado, devido estarmos com as nossas mulheres. Já é sábado, já é meia-noite 13, eu quero dormir. Grava logo, gordo. E estamos aqui deixando as nossas mulheres de lado para falar de homens de sunga e de maiô. Que beleza, né? Que delícia. Exatamente, porque tivemos uma notícia sensacional hoje que Irã Santiago irá nos relatar agora. Por favor, Irã. Tivemos uma notícia hoje que é, depois de 2 anos e um pouquinho, a WWE retorna à TV brasileira. Já temos aí que será numa TV aberta, que será à noite, mas ainda não temos o nome, horário e nem data de estreia. Eu aí, a gente está correndo atrás para saber disso, tem algumas novidades aí e tal, e assim que nós tivermos tudo, vai estar tudo lá no portal pra galera aí. Mas aí a gente também temos uma novidade que o Evan Bourne anunciou pelo Twitter dele que vem ao Brasil. Então, é uma outra boa novidade aí pra galera curtir, poder ir até os aeroportos aí pra poder fazer aquela tietagem, invadir, né? Não fala assim que eu vou ver o Evan Bourne, gosto dele. Achei ele um gato. Tem gente que foi ver o Batista no passado, né? No retrasado. Pô, fala pra ele. Em 2007, fala, já o Marcão foi ver o Batista, velho. O Marcão já foi ver o Batista. Ah, é? Você não foi, né, o Cretino? Será que o Evan Bourne vai vir voando ou será que ele vai vir de avião? Porra, mesmo? Maldito, você roubou minha piada. Eu vi a piada vindo de longe. Ai, ai. Mas então, é que veio voando pra minha cabeça essa piada. Olha só, eu não acho. Eu acho que o legal da gente comentar não é simplesmente qual canal que vai, qual que não vai e tal. A importância de ter de novo na TV aberta a WWE. Porque acho que todo mundo lembra a revolução que foi quando começou a passar no SBT, a quantidade de gente que começou a gostar de wrestling por causa disso. Pô, o Portal da Luta Livre começou por causa disso, gente. Sim, foi lá no dia do evento. Eu conheci o Marcos Amaral lá no evento. Inclusive tem uma foto. Fica quieto. E eu conheci, eu olhei assim, ele chegou tipo aquele monstro gordo. Falou, vovô, você é o Igor da BWF? Eu falei, sim, sou eu mesmo. É, foi, deu o que eu gosto e não sei o que. Eu tipo falei, pensei comigo, problema seu, amigo. Mas eu fui educado com ele ali na hora, estávamos ali no meio da multidão. Aí eu falei, pô, legal, tal, trocamos contatos e foi a partir dali que começou o WWE Brasil, o WWE não sei das quantas, e até que virou agora o Portal da Luta Livre ultimamente, bem cuidadinho aí pelo nosso amigo narigudo Irã Santiago. Vulgarmente conhecido como Portal da Putaria. O que? Repete, porque ficou ninguém pijo. Entendeu nada. Fala com a boca, não com o nariz, apesar do nariz ser maior. Melhor repetir, não. Deixa quieto. Deixa a piada pra lá. Então tá. Mas assim, vai ser uma coisa que vai movimentar finalmente. Mas o SBT deu uma promoção muito grande. O SBT promoveu de uma forma muito boa. Não sabemos ainda que empresa vai fazer isso. Mas, depois do que aconteceu com o SBT... João Gutierrez, eu queria saber essa pergunta direcionada a você. Depois do SBT ter tomado a trolha que tomou por conta da WWE, do Ministério Público, de ter chamado a atenção e tal. A WWE vai pra noite agora, já foi dito que o canal aberto que foi passar vai passar a noite. Você acha que depois do que aconteceu com o SBT, essa empresa nova vai investir na WWE? Amigo, ser velho é bom porque a gente tem experiência, né? Eu peguei 3 chegadas de WWF e WWE no Brasil. Cada uma dessas foi importante. Algumas passavam de madrugada, outras passavam no sábado com a reprise e no domingo. Então, cada coisa que eu falo, o Igor dá uma fungada. Mas... tô com rinite. É, tá beleza, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, eu... Filho do... Repete a porra da pergunta que eu já perdi tudo aqui, vai. Então, o SBT... O SBT investiu. A WWE trouxe pra cá o Batista, que na época era campeão. Tudo bem que era grande bosta, mas ele veio. Veio a Great Khali, veio a delícia da Melina. Foi gasto com produção, foi gasto com divulgação. Até entrevista no Pânico foi feita com o Batista, com o pessoal. No UOL. No UOL, teve, então, teve uma repercussão muito grande. Os links estarão aí embaixo do podcast, pra você ver, rever. Todas as vezes então. Então, minha gente, nada faz sentido. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você sabe porque você estava lá. Eu sei o SBT tomou uma trolha com o Ministério Público mandando mudar de horário, essas coisas, por conta de uma pretensa violência e tal. E esse investimento que o SBT fez meio que foi para as cucuia. Você acha que essa empresa nova vai dar esse respaldo para a WWE que o SBT já deu? Olha, o SBT tomou a trolha porque quis. Porque a coisa era muito simples. Não viraram e falaram, tire o programa da sua grade. Só falaram, coloca o programa mais tarde. O Silvio Santos tentou dar um golpe do baú. E acabou se fudendo feio. Não foi a nível nacional, foi a nível pan-americano que ele tomou essa trolha. Cheio da sacada. Eu acho que... Primeiro, se for o SBT, já tá escolado. Nós sabemos quem é, mas nós não podemos falar, né? Porra! Olha, eu não tenho meia palavra, não. Eu quero que se foda. A emissora que vai emitir o programa vai ser a emissora que comprou os direitos, tá? Quem vai narrar vão ser os narradores contratados e fim de papo. É isso que interessa. De primeira mão, os narradores vão ser da WWE também, né? Eu vou dar uma pista. Pode ser G de Globo, S de SBT, R de Record, M de Manchete ou CDB de Canal do Boi. Cara, Manchete, se foi longe, hein? Pois é, eu tô dando as pistas, tá vendo? Mas na TV Tupi também, né? Pode ser na Excelsior, sei lá. Excelsior, eu ia falar isso, cara. Pode ser qualquer uma delas, cara, mas eu acho que eles já estão escolados com o que aconteceu. Eu acho que eles não vão repetir a burrice que o Silvio Santos repetiu. Ou repetiu da primeira vez, né? Só pra deixar um mistério. Aonde? Por que não? E é até meio engraçado, né? O Silvio Santos não querer mudar a grade pra WWE. Logo que, é, né? O cara que o Viva a Noite passava 1 da tarde no sábado. Mas também tem o seguinte, gente. O foco que eles achavam, e que a gente não pode negar também, o SBT queria colocar tarde pra pegar um público infanto-juvenil. E a gente não pode achar isso ridículo, porque a WWE tá fazendo isso quando muda pra PG-13. Então é um programa feito, por mais que a gente seja um bando de velho que curte, é um programa feito pra molecada. Não tem como fugir disso. A empresa que tá pegando, se for colocar à noite, ela vai querer entrar na aba do que a Rede TV tá fazendo com o UFC. A Rede TV pode parecer uma besteira isso que eu vou falar, mas a Rede TV está emplacando 3 semanas seguidas topo no Ibope, número 1 no Ibope, com o UFC. Então chama atenção, as pessoas chamam atenção. Se o show PG-13 vai passar à noite, não sei se vai ter o mesmo efeito que um UFC tem. Amigo, deixa eu te falar só uma coisinha. Diga. A primeira vez que eu assisti foi WWF no SBT. Sim, eu tinha 4 anos. 4 aninhos de idade. Passava no sábado à meia-noite. E eu com 4 aninhos, eu tava lá. Eu tava vendo. Menino precoce. Oi? Não ouvi. Menino precoce. Menino precoce, né? É um menino precoce. Menino nasal. Então acho que somos três meninos precoces, porque o Fábio também pegou essa época, né, Fábio? De André o Gorila, o Gaiteiro. É, como é que é? O Mosca? O Mosca, é. O Mosca. Abelhas assassinas, meu amigo. É, boas épocas. Quem naquela época? Foi uma... Boa pergunta. Vocês lembram? Não, não consigo escutar. Ele perguntou quem narrava naquela época. Na época era uma... Era dublado. Era uma dupla caipira. Não falava quem era o narrador. Ah, tá. Não tinha narrador, assim, certo? Não, não tinha narrador nem comentarista. Tinha uma dublagem por cima, entendeu? Ah, tá. E era uma dublagem bem tosca, porque eu lembro que quando o André The Giant, conhecido como O Gorila, foi enfrentar a Big John Studio, O Gigante, eles foram na academia ver o gorila treinando e falaram que a academia era em Taubaté. É tipo Chaves, né? É, tipo Guarujá, sabe? Guarujá. Fábio, só, você lembra quando ia ter no WrestleMania 2 a participação do Mr. T, quando ele tava lutando com o Hulk Hogan? Foi no WrestleMania 1, né, velho? Foi no 1 isso? Não, foi no 2. Foi no 2? Foi no 2. Eu nem lembro mais. Ou 1 ou 2. Mas eu me lembro realmente, até porque tem, não sou tão velho como falar. Mas eu me lembro bem de pronúncio lá de Rod, o Gaiteiro, né? É, o Mosca. Uma época interessante de acompanhar. Bem diferente dessa última, né, passagem pela SBT aí, era uma, marcou muito para quem acompanhou aquela época, né, tanto que quem via naquela época é remanescente aí, tá nos blogs e, ao redor da blogosfera, e foi um bom tempo de acompanhar a WWE. Agora, uma mariola de presente para quem me disser o que passava antes de Luta Livre na TV. Que era esse aí, que a WWF na época era Luta Livre na TV. O que passava antes? 5 segundos. Ah, meu Deus. 4. Tô batendo por dinheiro. 3. A Praça é Nossa? 2. A sua avó. E... Luta Livre de Mulheres. Ô, louco, é mesmo. Onde até a Cyndi Lauper lutou. Ah, eu lembro desse, cara. Glow. E que a guria quebrou. Teve uma guria que quebrou o braço lutando. Que isso, brother? Isso aí era o Glow, cara. Eles eram treinados pelo Hector ou pelo Mando Guerreiro. Não lembro agora qual foi. As mulheres foram treinadas por ele. Então, aquele que aparece no clipe dos Goonies, né? Era o Hector, sim. E tinha Cholas também? Essa não lembro. Essa aí. Não, essa daí não tinha Cholas, não. Olha, mas eu posso dizer um fato triste quanto a essa volta da WWE? Por favor. Cara, não é por nada, mas se você pega toda essa molecada que hoje em dia tá... Tanto aqui nos ouvindo, quanto por seus blogs aí afora, escrevendo um monte de merda. Desliga o celular dizendo... também, querido. Obrigado. Não, eu sou idiota. Ou, é se dizendo... ou se dizendo criador de blogs, tipo um amigo nosso que estava aqui agora há pouco, o criador. Então, esse tipo de gente não vai perder tempo esperando chegar sábado e domingo, ou uma terça-feira à noite, sabendo que vai ter que ir para a escola no dia seguinte, o pai vai ficar enchendo o saco. E não vou ficar esperando passar na TV pra assistir, cara. Eu sei que é uma realidade chata, e eu sei que nós, o Portal do Luta Livre, vamos nos esforçar pra assistir na TV. Saúde. Não, cara, olha, foi tão difícil ter TV aberta, cara, que a gente tem que apoiar e bater palma, cara. E não interessa quem que vai fazer. Se você quer uma TV aberta, pega a sua TV e joga pela sacada, ela vai sair toda aberta no outro lado. Acabei de comprar 42 polegadas, vou fazer isso, querido, nem a pau. Não, mas sério. Ela é mais larga que você? É. Aqui, mas eu acho o seguinte, galera. Peraí. Eu acho o seguinte. A gente, a partir do momento que tem um programa, a gente pode assistir a versão também do sábado, velho. Não, sim, tem nada que nos impede de fazer isso, entendeu? Eu mas acho que a grande maioria. Eu tô falando de um modo que, assim, óbvio que o pessoal vai assistir depois também. Eu, quando passou no SBT, eu assistia na internet e depois eu assistia no SBT pra ver em alta definição, porra. Eu assistia na casa da minha namorada com a TV grande e o pessoal se via tudo muito louco, é muito divertido o show. Mas sei lá, eu acho que não vai ser lá aquela expectativa como se pode esperar. Não, velho, eu acho que vai ser mais expectativa com relação. Uma coisa que eu falo, a qualidade do produto, eu já andei comentando em algumas comunidades por aí. Mas ninguém te perguntou, João. A WWE na televisão aberta, ela não significa que vamos ter olheiros da WWE para chamar lutadores brasileiros. Nós vamos, não vamos ter mais produtos vendendo. Não vai ter o reality show. Nós não vamos ter nada disso. Mas pelo menos vai ter mais gente assistindo. Gente que hoje não para pra ver na internet. Pra gente não vai mudar muita coisa. A gente vai continuar assistindo na internet. E no final de semana, quando passar na televisão, a gente vai ver de novo e vai reclamar do narrador, vai falar que quer colocar no mudo e tudo mais. Mas pelo menos, cara, tá passando na porcaria da televisão. Tá na TV, quem não tem acesso à internet ou quem não conhece como ver pela internet, vai assistir pela TV, com certeza. Isso é extremamente válido. Sim. Por isso que eu mencionei no começo do meu discurso que era um dos pontos negativos. Se vocês são analfabetos e não entenderam essa parte, vocês vão a merda. Ai, você escreveu por acaso pra analfabeto não ler, ora porra? E se vocês são novibetos... Ratinha! Não, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Você adora dar. Eu adoro, eu sou dado, eu dou mesmo. Eu vou dar um exemplo bem prático, bem rapidinho, bem objetivo. Pais e mães de amigos meus que assistem pela internet não costumam assistir WWE pela internet. Mas teve a mãe do amigo meu que veio aqui em casa assistir a luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort, que ela falou que é fã do Undertaker. E ela não sabe por que não passa mais no SBT. Até hoje, o pessoal fala dessa época. Exato. Foi o que eu disse pra ela. Mas, sabe, tem um público grande que quer assistir. Você colocando isso no ar, é óbvio que vai ter uma audiência legal, cara. Esse nicho da molecada da internet que vai querer ver antes e vai depois vai ficar reclamando, é uma merda. Isso é 1%. Os planos da WWE são sim de lançar produtos aqui. E eu acho que tendo esse respaldo de mídia, esses produtos vão vender. A hora que esses produtos começarem a vender, vai ter show aqui. E aí pera. Você pode ter o que o João tava falando que não vai ter, de ter gente da WWE trabalhando por aqui. Eu então, acho que a hora que começar a vender e ter mercado, sim, vai ter show aqui. Deixa eu entender uma coisa, então. Você tá dizendo que se o projeto der certo, como era para ter dado no SBT, vão ter outros produtos, então quer dizer que vão voltar a vender bonequinhos agora, os sim, da Mattel, vão ter camisetas, bonés e tudo mais? Porque isso fazia parte dos planos originais quando a WWE ganhamos, tava no SBT. Ganhamos, João. Isso fazia parte dos planos da WWE na época. Não é à toa que a Synergy que tava vendendo DVD da WWE aqui, isso fazia parte dos planos também. Sim. Entendeu? Olha só, uma coisa que a gente deve levar em conta também ou é não. Que levou o quê? Foi um mês que a gente teve de WWE no SBT? Sim. Não deu nem pra esquentar o negócio. Que dirá você querer vender DVD, vender boneco, vender, cara, camiseta? Até uns 4 meses, não, menos, 2 meses atrás, você ia nas lojas de brinquedo, tava jogada aquela meia dúzia de boneco de WWE no meio dos do Ben 10 a R$10, cara. Tipo, humilhante o boneco. Me diz onde 40, que tá, porque eu vou atrás. Porque aqui em Curitiba... Então, na Re-Rap, aqui em Curitiba, o único que eu achei foi um muito excelente do Triple H a R$69,90. Tá louco. Aqui tava 10 conto. Acabou. Tem muito estoque. Entendeu? Então, eu acho que isso faz tudo... É tudo um plano. Vincent Kennedy McMahon é um grande filho da puta, mas é um grande filho da puta que não prega prego sem estopa. Ele sabe o que tá fazendo. Mas a questão toda é a seguinte, o Brasil é um mercado bom. O Brasil é um país, assim como a Rússia, vale lembrar que também que junto ele anunciou que a Rússia estaria com o programa também, todos os dois países são de dimensões continentais, né? Vale lembrar isso. Então, são países, assim, com mercados muito grande, entendeu? Resumindo, eles vão trazer dinheiro. Exatamente. Eles vão trazer dinheiro, mas eles também vão pegar dinheiro, entendeu? Eles não dão, como diz o outro, né? Nós não sei o que é lá das coisas. Ah, não sei essas paradas, não. Mas eles não vão dar bobeira, entendeu? Eles não vão dar bobeira. Eles estão fazendo uma coisa, eles sabem que tem a realidade. Famoso conhecimento de rodoviária de Irã Santiago. Então, mas eu não posso me confiar em você, não. Não, mas por isso mesmo que você tem conhecimento muito bom, que você fala e ninguém entendeu nada. Mas tudo bem. Falando de negócios, vamos deixar para quem entende. João, explica aí como é que funciona o seu bagulho. Aí sim. Oi, eu não entendi o que você falou. Você também fica falando resmungando. Eu tô com o nariz gripado, eu tô saindo uma gripe. O que ele quis dizer foi o seguinte, que a parte de negócios, a parte que a WWE tá falando de negócios, o que que você pode dizer pra gente, o que que você imagina que são os planos da WWE em termos de negócio no Brasil? Olha só, gente, mercado tem. Tem mercado no Brasil como tem em qualquer lugar do mundo, tá? Eu acho que a primeira coisa que eles querem é ser reconhecidos como o show que eles são. Não como a marmelada que se pensa aqui no Brasil. Por culpa de quem? Pois é, né? Eu não vou nem entrar nessa... Não vamos nem entrar nessa parte de tcholas, não. Ah, droga. Sedan! Opa! A gripe tá contagiando todo mundo, tá feio. Tô gripado aqui. É uma coisa complicada. Mas... eles querem. Ai, tá, vai, fala, João. Eu li o um negócio agora que me deu. Eu também li, vai lá. É... puta que pariu, até perdi. O um negócio que eu li aqui, até perdi o fio da meada. Mas olha só, o que eles querem mesmo? Eles querem a audiência. Eles não querem passar o programa na mesma hora que passa o Raw lá nos Estados Unidos, porque não é isso que acontece na América Latina, não é isso que acontece na Europa, não é isso que acontece na Ásia. Eles querem apenas expandir o mercado, eles querem que mais brasileiros vão para lá, que queiram gastar dinheiro em dar um show da WWE, que queiram comprar produtos. E percebendo que eles estão tendo uma boa aceitação no país, é lógico que eles vão lançar os produtos aqui, vão lançar DVDs, vão lançar camisetas, vão lançar bonecos, vão lançar tudo que eles tiverem à mão para ganhar mais dinheiro. Se eles perceberem que a idolatria está muito grande mesmo, está uma coisa absurda, eles vão querer entrar no mercado de vez. Aí, como sim, foi na China? Como foi na China, como foi no México. Aí sim a gente pode começar a pensar em ter algum lutador brasileiro partindo para lá. Ô, porque João, eu vou falar uma coisa. Diga. Não, prossiga. Prossiga quando você concluir, eu comento. Não, porque eu só queria dizer mais uma coisa. Dizem por aí, né, que o Chile tem house show da WWE. É, o Chile tem house show da WWE. Mas a Argentina, que passa... os quatro programas da WWE e os pay-per-views, tudo com um dia de atraso. Aliás, nem um dia, meio dia. Eles não têm house show lá. Eles não têm eventos, eles não têm nada. A WWE só coloca os programas lá e vende os produtos. Entendeu? Agora, então, é justamente sobre isso que eu ia falar. É, nós vemos que, assim, assistir na televisão é fácil. É só você ligar a TV e assistir. Comprar um produto na loja é fácil, é só você ir à loja, se você tiver dinheiro você compra, pronto. Tudo isso é muito bem entendível. Porém, se nós pararmos para pensar, por exemplo, se não temos o Rock in Rio no Brasil, ingresso a 190 pau e blá blá blá blá blá blá, os fãs já estão aí há pelo menos 10, 8 anos esperando para ver um show da sua banda e vão comprar ingressos, já foram vendidos mais de 100 mil ingressos, e foda-se isso aí, é só um supositório. É só um supositório. Aí, no caso, se a WWE vem e eles fazem um mega evento ou um house show, que seja uma gravação, uma coisa mais simples, e não conseguem lotar um ginásio, você acha que isso ia quebrar as pernas deles do modo deles não quererem mais ficar no mercado? Ou você acha que eles têm um modo de trabalhar para que, quando vierem, o público feche o ginásio como fazem em todos os cantos do mundo? Eu acho que isso é uma coisa de produção muito grande, cara. Isso depende de muita... depende da coisa. Hoje a WWE não é conhecida. Hoje, óbvio que... eu não sei se esse nicho de mercado... desculpa, eu não ter interrompido você. Eu não sei se esse nicho de mercado que tem hoje, que é um nicho pequeno, que é o pessoal da internet, chegaria aí a lotar um ginásio em São Paulo. Vamos dar um exemplo. Quer um exemplo prático? Fábio Corbari. Quantas pessoas aí em Marechal Cândido Rondon conhecem WWE? Lembrou a cidade, né? Olha, eu e mais um cidadão que ainda fez um blog aí no canal WWE, os únicos dois que eu conheço que já ouviram falar em WWE. O resto é grego pra eles aqui. Então, isso passando num canal aberto... não posso, eu tô me coçando pra falar a rede aqui. Daí aí... mas é uma rede de penetração nacional. E aumenta pra 3. Passa... penetração? Você gostou da penetração, Mira. Então, quando, você acha que passando uma TV aberta, como que rola, hein, Fábio? É, Não dá pra ter uma noção, porque essa cidade minha aqui é uma cidade que é fim do mundo mesmo, mas passando uma TV aberta, com esse poder assim da WWE tem, que quem vê, gosta, né? Primeira viagem, quem vê vai gostar. Eu acho que vai aumentar e muito, né? A quantidade de fãs da WWE aqui no Brasil e não só, também nessas regiões aqui mais interior como eu moro. Então, aí isso é só um exemplo. Se você pega numa cidade pequena, você sabe que vai aumentar o público, vai ter uma penetração maior, vai ter mais gente que gosta. E eu acho que isso, colocando num outro nível, colocando uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, o troço vai ser grande, cara. Eu tenho comigo que a WWE vai fazer um sucesso como já estava fazendo na época do SBT. E será que eles voltarão a fazer conferência de imprensa, blá blá blá e blá blá blá e tudo de novo? Ou será que não? Muito provável que sim, até porque é uma emissora nova, né? Ou não, né? Ou não. Tá, enfim, João, responda a minha pergunta. Não, o Irã tava falando ali. Não, o Irã é chato, eu não gosto dele. Ah, Irã, ninguém aqui, velho. Quem manda aqui sou eu. Tá bom. Mentira, que calma, quem tá fazendo. Quem tá fazendo a conferência é o Luiz Carlos Modeste e quem tá gravando é Fábio Corbar. Então você pode cair a qualquer momento e não voltar. Bola pra frente. Eu acho que já vi isso antes, hein? Uhum. Dobra seu nariz e fica quietinho. Mas tipo, eu acho assim, que pra ter show aqui, igual você tá falando, é um esquema assim, bem complicado, porque eu já tive a oportunidade de conversar o pessoal de Portugal e lá teve um show, acho que se não me engano, da SmackDown na época. E, tipo assim, foi um maior fiasco, entendeu? Não teve o público esperado. E lá já tem programa da WWE há muito tempo, entendeu? Tem, inclusive, programa da TNA lá também. Então, é muito, assim, variável. Tem que esperar muito pra ver como é que o mercado vai se comportar, entendeu? Se vamos ter novos fãs, se a galera, de fato, vai curtir, entendeu? Se vai ficar só a galera curtindo o SBT, ou se vai ter mais gente, entendeu? Olha. A gente vai dar pra mensurar por causa do movimento até nos blogs. Que o pessoal vai começar a procurar no Google pra questão de estar livre e tal, não sei o quê. Antes mesmo do João concluir o raciocínio dele, eu só quero botar assim de um ponto, de um modo que eu vejo, que eu passo diariamente, e independente das opiniões e dos níveis de comparação, cara, nego enche o saco o que é uma academia de treino. Nego enche o saco o que é um show de luta livre. Nego enche o saco que quer tal coisa no programa. A BWF pinta e borda pra fazer o que o filho da puta quer e não aparece um desgraçado no verdade. Show. Não aparece um verdade, não aparece. Cala a boca. Não aparece um desgraçado pra treinar. A academia tá aberta, estamos com turmas treinando. Tem quatro alunos. Quatro alunos que já treinavam. Tem dois alunos novos que apareceram. E na comunidade tem pelo menos uns 15 desgraçados falando que vão treinar. Então, e não é por falta de divulgação, né? Exatamente. E outra, é perto. Tem cara que mora 15 minutos daqui e não vem para cá. Então, se o pessoal daqui, que tem oportunidade, não tá fazendo, como é que o cara vai desembolsar uma grana fodida para assistir um show de WWE? Pelo amor de Deus, cara. Acho que é complicado tanto para a WWE quanto para o público, porque eles não podem chegar aqui e cobrar barato. E o público brasileiro não gosta de pagar caro, isso é fato. Brasileiro, nós brasileiros somos uma raça de lixo, nós somos filhos da puta que adoramos as coisas quanto mais barato possível na nossa mão. Tanto é que ninguém perde a oportunidade de fazer um download de algum vídeo, de algum arquivo, de alguma coisa. Então eu acho que isso vai ser um grande dificultador na introdução, na volta da WWE e possível realização de shows aqui. Vai ser com certeza tudo muito caro, e a não ser que caia a preço de picuinha, como se vê os bonecos que sobraram nas estantes, muita coisa vai faltar. Compre e manda pra mim, pelo amor de Deus, porque aqui não tem mais. Diga, João. Amigos, primeira coisa que eu sempre falo quando surge uma polêmicazinha assim: o Vince McMahon não é bilionário à toa. Ele não é burro, ele não é idiota. Então, ele não vai trazer um show pro Brasil se ele não colocar a WWE numa televisão e tiver níveis excelentes durante pelo menos um ano, para ele começar a pensar nessa situação. E o exemplo de Portugal que o Irã acabou de dar? Mas eles não têm essa audiência tão esperada assim? Pelo que eu sei, o programa tem uma audiência normal, entendeu? O pessoal que acompanha os blogs assiste também os programas. porque tem as narrações, tem o pessoal. Inclusive, quem faz as narrações em Portugal são os caras próprios, membros dos blogs, entendeu? Então, é aí que tá. Se a gente para e pensa, o Brasil é um lugar para luta livre. O público brasileiro gosta da luta livre, o público brasileiro consome a luta livre. Só que a gente entra em diversas questões e aí fica fácil. Você que está aí ouvindo o podcast, chama teu papai, chama tua mamãe, ou seja lá quem for o responsável, ou se você for o seu responsável, e põe aí, vamos pensar, que a WWE ia fazer um show aqui a R$200 de ingresso, e faça, vamos pensar, ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que são os dois grandes lugares para os quais eles certamente viriam. A você, Arena da Baixada está fora, o melhor estádio do Brasil está fora, então, a Arena da Baixada aqui. Ah, tá, então, obrigado. Você é lixo, rapaz. Os caras pagariam para ir? Vocês pagariam? Vocês viriam? Vocês gastariam do seu tempo, do seu dinheiro para vir e consumir o produto? Cara, eu tô com o smart card comprado por Rock in Rio, cara. Amigo sim. Igor, deixa eu falar uma coisa. Você, eu tô acompanhando esse seu drama do pessoal que quer treinar e chega na hora ninguém treina. Enquanto isso, várias academias estão propondo a fazer as aulas de luta livre, chega na hora não tem nenhum inscrito. A gente sabe que o que passou com o Gran Leopardo Júnior, que queria montar uma turma e na hora não teve ninguém. Na internet todo mundo é entusiasmado e tudo mais. É, isso aí. Só que eu acho o seguinte, com todo respeito à luta livre nacional, à BWF e aquelas outras equipes menores que montam seus programas... Mas se a WWF vier pro Brasil montar um show, vamos supor que o Vince McMahon seja maluco, ele já entre montando um pay-per-view junto com o programa de televisão. Cara, a promoção... Continental Title. A promoção que ele vai colocar em cima disso não vai ser brincadeira, não. Vai ser uma coisa de louco. Vai ter gente querendo ver só pra ver que coisa diferente é aquela ali. Vai ter gente que vai ver achando que vai ser um evento de MMA. Por isso que eu te falo que o público brasileiro é o público certo, porque o público brasileiro é curioso, ele vai em cima, ele compra, ele tá em grande escala. Só que o problema é, uma vez isso feito, será que vai suprir a demanda só de curiosos? Ou será que os fãs vão comparecer? Como é que vai ficar? Posso dar um exemplo para você que vai desmistificar isso que você está falando? Pode. Em dois momentos aqui em Curitiba, aconteceu... Um momento é o agora, e outro momento foi em 2002, 2003. Wanderlei Silva era campeão no Pride. Lutava, ganhava de todo mundo. Por mais que o MMA em 2002, 2003 não fosse tão expressivo quanto é hoje, não existia uma academia em Curitiba que não tinha o selo Shootbox e não tinha uma academia em Curitiba que não estivesse lotada. Curitiba hoje tem muito lutador de MMA que começou a treinar naquela época. Sim. Maurício Shogun é um cara que começou a treinar vendo o Wanderlei Silva lutar. Sim, meu irmão dele morreu no Ninja. Né? Exatamente. Então, deixa eu só concluir. Aí as academias continuaram lotadas até bem pouco tempo. Agora eles estão tendo que abrir mais academias, porque existe um cara chamado Anderson Silva, que é o Pelé do MMA. É o melhor cara que já passou por aí, é aqui de Curitiba, e as academias estão socadas de gente por conta disso. Existe público. Aqui, vocês não têm ideia, eu imagino que no Rio de Janeiro também tenha sido bastante, por causa do Vitor Belfort. Mas aqui em Curitiba, lotaram-se baladas, lotaram-se bares, pra assistir a luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort. Aqui em casa eu lotei de gente pra assistir. Sim, aqui Marcos, teve aqui foi capa de jornal. Então é uma coisa que tem em retorno. O público que a gente tá colocando, eu acho que é um público que também vai consumir WWE. E se não for o mesmo, eu acho que pode ser até maior. Eu acho que a repercussão que tem... Isso porque eu tô colocando que MMA é um só passa. Agora em canal aberto na rede TV, e é um mix de lutas lá de sei lá quando. Na época do Wanderlei Silva, era só no pay-per-view. E no pay-per-view lotou a academia. Agora, isso vai passar na TV aberta no horário nobre. Uhum. Tudo bem, só que é a grande questão de que, ou vale tudo, o pessoal já tinha uma cultura de jiu-jitsu, que há muito tempo o jiu-jitsu é praticado no Brasil. Temos a cultura de outros tipos de lutas que já são cultivados aqui no Brasil. A luta livre, infelizmente, caiu no esquecimento. Infelizmente, não dá para comparar a luta livre ao Vale Tudo. O Vale Tudo se tornou um fenômeno mundial. Os caras estão aí, estão fazendo dinheiro. A Rede TV está de parabéns, porque, por mais que seja tarde, fez um grande trabalho com o programa deles. Mas, infelizmente, não sei se eu estou desacreditado da luta livre nesse sentido, ou se eu estou desacreditado do público da luta livre pelas coisas que eu vejo passando. Isso não é de ontem, não é de anteontem, não é de hoje. Isso já são 6 anos que eu estou na WWF. Entendeu? Não sei se é pela WWF ser pequena escala, não tem comparação, óbvio que não tem comparação. A WWE é um fenômeno mundial. Muita gente certamente gastaria muito para ver uma WWE e não gastaria R$10 para ver uma WWF ou qualquer outra federação brasileira ou qualquer federação mexicana. Mas o que dá para entender é o seguinte: falta muito interesse do pessoal em querer realmente acompanhar alguma coisa. Eu não sei, eu posso estar tirando isso. Sim, você está pegando esse seu exemplo pelo público de blog ou pelo grande público? O que você me diz disso? Porque, assim, a gente público. Porque a gente tem analisado, o que a gente tem hoje de fã de luta livre é o pessoal de blog. É um pessoal bem mais elitizado, eu imagino, porque não é qualquer um que tem uma banda larga para assistir um Raw. Que não é qualquer um que tem uma banda larga boa para assistir, para baixar as lutas de luta livre. Sim. O público que acompanha é um público que tem um poder aquisitivo, tem uma cultura um pouco maior, e é um público restrito ainda a esse pessoal de blog. O público de TV aberta é uma coisa muito, mas muito maior. Sim, e eles gastam sem dó para fazer o que lhe der na telha e o que der vontade de fazer. Gente, olha só. Não adianta a gente ficar achando que vai ser tudo muito rápido. Que vai estrear numa emissora qualquer aí que nós não podemos dizer o nome. Todo mundo, caraca, olha só, meu amigo, luta livre, eu quero comprar, eu quero boneco. Meu amigo, minha amiga, luta livre, como é que... Não vai ser assim, minha gente. A luta livre já foi muito grande no Brasil. Hoje, ela é considerada uma marmelada, uma palhaçada, um monte de putaria. Mas cada vez que a WWE chega ao Brasil... Amsterdã, né? Deixa pra lá. Cada vez que a WWE chega no... Cada vez que a WWE tenta chegar no Brasil, que fica por um mês que seja, já aumenta bastante. Porque da WWF, em 1984, não tinha muita gente. Tinha uma meia dúzia de fãs, só que já tem 3. Quando veio o Supercat na Manchete, já veio muita gente que não virou só fã de WWF, não. Virou fã de Bob Léo, virou fã de Knockout Jack, Carlos Valadares. Valadares, que eram falados no programa também. Volta e meia, às vezes, aparece um numa comunidade, num blog da vida, perguntando, cadê o lixeiro? O Trovão também aparecia, né? Trovão aparecia. Trovão estreou no Supercat. Sim, no Supercat Nacional. Eles chegaram a colocar luta livre nacional no meio do programa Supercast da Manchete. Eu lembro, porra, aquilo foi massa. Mas isso aí eu lembro. Já pegou mais gente, cara. Quando chegou essa última vez a WWE no SBT, o que que aconteceu? Começou a pipocar blog e comunidade e gente falando e gente se achando expert. Tudo. Criadores. O programa ficou um mês só no ar e já conseguiu isso, cara. Se a WWE conseguir se fincar, vai ter muita gente torcendo o nariz? Vai. Vai ter gente reclamando dos narradores? Vai. Mas ainda assim, vai atrair gente. Vai vir novo torcedor, vai vir gente que vai começar a gostar, vai entender melhor como funciona. E aí sim, pode estar abrindo o caminho pra gente ter produtos, pra gente ter reuniões e tudo mais. E aí sim, nós estamos lascados, porque nossos e-mails vão voltar a bombar, tipo, me adiciona pra me perguntar na WWE. Eu acho que vai ser a nova era de ouro dos blogs aqui. É. Mas olha só, uma coisa que... A gente vai ter como mensurar isso, esse crescimento, porque isso vai se refletir nos blogs, velho, com certeza. Sim, isso, mas uma coisa. O pessoal vai pro Google, vai procurar luta livre, entendeu? Sim, mas uma coisa a gente tem, por mais que todo mundo tenha o seu motivo para criticar o SBT, uma coisa eles fizeram muito certo no começo, que foi mostrar grandes lutas. Uma coisa, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo, já passou o main event de WrestleMania. Shawn Michaels contra John Cena. Teve uma luta, acho que foi no primeiro também, uma luta do Undertaker contra o Jeff Hardy das antigas, que foi um lutaço, cara. É. Foi uma Stair, não é? Como é que é? Luta de escada, vai lá. Letter, letter match. Então, foi uma letter match. Pô, eu lembro que eles passaram uma Rey Mysterio contra Matt Hardy também, que foi muito também... bom, que eles cortaram mais da metade da luta, mas foi muito bom. Né? Também, mas eles selecionaram lutas que chamaram a atenção, então tava garantido. Quando foi passar Jeff Hardy contra Randy Orton, que o Jeff Hardy pulou lá de cima de não sei aonde lá, o público já tava ganho daquela primeira semana, entendeu? Cara, exatamente. Não tem dúvida, né, que quando veio a WWE no SBT vez passada, foi, né, o Orkut, todos esses meios de comunicação na internet lotavam, né? O pessoal era atrás de WWE, querendo saber mais e tal, blogs foram feitos, acho que todos os blogs eram após a WWE. Blogs criados, né? Muitas pessoas criaram aí blogs. E não há dúvida que voltar de novo, voltar com uma pressão tremenda na blogosfera, assim. Assim eu espero, realmente eu espero que volte com tudo, porque se ficar a nível dessas pessoas que muito falam e pouco fazem, vai foder do mesmo jeito que já fudeu outras vezes. Então, olha, antes da gente Só uma coisa. Por favor, você está ouvindo, você está prestando atenção no que estamos falando, faça um favor para você mesmo e para quem é fã de luta livre. Você não gostou da narração? Aperta a tecla SAP. Você achou legal a narração? Manda um abraço pro cara, manda um obrigado por ter feito um trabalho bom. Mas não fica enchendo o saco, criando picuinha e falando merda, porque apesar de eu ter participado de algumas encrencas na época que veio ao SBT, nós temos que respeitar o trabalho de quem está aqui. E eles são contratados da WWE. Se você denigre o trabalho do cara que está trabalhando para a WWE aqui, você está denigrindo a WWE. Então assista do jeito que melhor te agrada e não enche o saco. Só isso. Uma das coisas mais chatas que teve nesse período aí foi o tanto de corneta que teve de narração, né? E do show em si. Exatamente. Era muita gente. O pessoal é chato. Era muita gente falando mal ali, mas era um produto, né? Era como o Igor disse, contratados da WWE estavam ali narrando do jeito diferente deles, do jeito que o pessoal não está acostumado a ver na internet original, mas estavam fazendo, trazendo, e o pessoal cornetava, nunca achava bom. Então, como o Igor disse, né, já que o pessoal não está gostando tanto, tecla SAP no mudo, que, por favor, não enche o saco do pessoal, né, que mesmo eles fazendo um trabalho aí que a gente pode não gostar, é o que é feito e é o que a gente vai assistir. Sim, e outra coisa, né? tem que parar e pensar que não é porque nós somos fãs que quem está sendo contratado também tem que ser fã. Não é porque nós fãs temos uma percepção que quem está sendo contratado tem a mesma percepção que a gente. Eu mandei muito material para Jarbas Duarte e Michel Serdan, tá? Eu tive muitas brigas com os dois, hoje em dia já me resolvi muito bem com eles, já não tenho tantas encrencas como tinha no passado, já até com relação a isso. Não, eu estou falando verdade mesmo, João, isso não é mentira, não, é até verdade. Por incrível que pareça. Eu tô espirrando aqui, cara, foi mal. Ah, então tá bom. Mas uma coisa é de ser pensado, cara, infelizmente o Brasil já não tem merda nenhuma. Ninguém aprova porra nenhuma, ninguém tem porcaria nenhuma. Se não são 10 negros correndo atrás de uma porra de uma bola, nenhum filho da puta vai fazer nada aqui dentro. Então, se vier a luta livre, se o cara narrar o nome do Randy Orton como o rádio do Hortão, você bate palma, fica feliz, chacoalha a sua televisão, dá pulinho de alegria e agradece que tem uma merda passando na sua TV. Não seja um filho da puta de falar merda, que aí depois a gente não vai ter nada nenhuma e aí vocês vão querer achar ruim e reclamar que a WWE foi embora. Jeff Hardy! Deixa eu só falar uma coisa que eu já comentei numa comunidade de Orkut hoje, que já tinha gente reclamando. O fato da WWE estar numa televisão brasileira não significa que não está mais na internet, no dia e no horário que passa lá nos Estados Unidos. Você não está feliz com a televisão? Assiste só na internet. Um abraço. E outra, não vamos esperar que os caras vão falar Tombstone Pile Driver pro golpe do Undertaker, porque o cara que não tá acostumado, ele não vai entender lufas nenhuma. Você acha que o Rob, exatamente, vai dar o Frog from Five Splash do... Nem eu sei falar direito essa porra, entendeu? O do Evan Bourne, lá, como é que é o nome do golpe do Evan Bourne? Shooting Star Press. Você acha que o narrador vai falar Shooting Star Press pro neguinho que tá morando no Capão Redondo, sem preconceito, na boca? Não vai, não, cara. Vai. Às vezes, e não é nem questão de preconceito, às vezes o próprio narrador, como é o caso do Michel Serdan, não tem. Infelizmente, foi um cara que teve uma cultura muito grande pela luta livre, ele fez muitas coisas no passado, no presente, sabe-se lá como é que foi a história dele, mas ele não foi no caso, conduzindo ao treinamento de inglês. Então a gente não pode exigir que o cara fale claro. Perfeitamente inglês. A gente tem que exigir que o cara saiba apresentar a luta livre. Isso ele sabe fazer. Pronto, sim. Acabou. E esse é o ponto X da questão. Sim, era um... E assim, tem que adequar o discurso ao público. Claro, era um produto do Brasil, né? Tinha que adaptar ao público brasileiro. O pessoal queria que só fosse falado ali os palavreados em inglês. Ia complicar. Muita gente que não, os que não estão acostumados a assistir, iam reclamar daí. Olha, e antes de qualquer coisa, antes que qualquer tonto venha e fale, então vê se o Michel Cerdan e o Jarbas Duarte de novo. Não, eu estou citando o que se passou da vez que eu acompanhei. Tanto é que quando veio pelas primeiras vezes e Carlos Aladares e Bob Léo apresentaram, eles se apresentavam do jeito dele e todo mundo batia palma. Sim. Era diferente, era outra época, era tudo. E olha que com eles não tinha coré-coré. Não tinha coré-coré. Galinha também tinha papo e também acabava na panela. Era um negócio totalmente diferente. Tá em Chico, tá em Francisco, né? Exatamente, o pau do X. O pau do Rock Salding Dog é da Chico e da Francisco. Então, nós temos que parar de pensar nesse aspecto também. Tem que respeitar o trabalho de seja lá quem for colocado. Se vier legendado, vão reclamar, mas o programa é legendado e eu não gosto de ler enquanto assisto, porque aí eu assisto e não vou assistir. Enfim, resumindo, o ponto X de tudo que eu sempre falo. Brasileiro é um público chato, um público filho da puta, um público cri-cri, que é tudo miuçado na mão. Então, para de putaria, assiste do jeito que tiver, bate palma, agradece que tem. Se tiver que criticar, critique com sabedoria. Não critique falando merda porque você está denigrindo um profissional que está sendo contratado pela empresa para apresentar o programa. Bom, dito isso, eu acho que a gente pode já encaminhar para o nosso encerramento, mas eu queria colocar um assunto antes, que eu acho que, já que a gente está falando de lutas sensacionais, lutas interessantes, para começar a passar na TV aberta, eu acho que a gente está meio em uma novela rolando que pode ser uma grande luta, uma luta esperada por todos, desde os mais antigos, os mais novos que estão acompanhando agora, que seria o Fenômeno contra o Ícone. Quem acredita em Sting na WWE? Tem que acreditar, eu né? Não porque... É o jeito. Por quê? Vai lá, Fábio. Eu não tô muito, né, ligado, vi, acompanhei notícias ali, tem notícia que ele tá indo, tem notícia que já tá acertando com a TNA. Eu tenho que acreditar, porque é uma coisa que eu gostaria de ver, todo mundo acho que gostaria de ver, e se não acreditar, né, tem que sonhar, não. Se acontecer, vai ser talvez a maior luta aí, em tempo assim, luta mais esperada de uma WrestleMania, mas acredito, né, vamos ver o que o desenrolar da história aí. Amigos, eu acredito, ou melhor, eu quero acreditar por um único motivo. A WWE é a maior empresa de todos os tempos. Por lá, passaram todos os grandes nomes, exceto um. Se esse nome passar por lá, enfrentando o atual fenômeno deles, vai ser a maior contratação da história. É só isso que eu quero acreditar. E só a empresa vai ganhar com isso. Ninguém mais vai ganhar com isso a não ser a empresa. Porque a empresa vai agradar os fãs, vai aumentar suas vendas, vai fazer algo histórico, que é fazer o Sting pagar as palavras dele, porque ele mesmo disse que nunca trabalhou para o Vince McMahon. E ele vai pagar por isso, porque a gente está crente que isso vai acontecer. Ele vai entrar, vai lutar quando ele tem, que ele vai tomar um pau e vai bater também, e vai exas. Ira. Vince McMahon já falou: "It's all about the money." Nada pessoal, só negócios. Irã, eu não acredito que Sting vá pra WWE. Ou ser um do contra e tal. Porque ele é um cara que se vangloria muito disso. Quem já ouviu falar questões de backstage, né? Ele fala isso, ele usa disso como pra se vangloriar, entendeu? Ele fala, eu sou foda e eu não tive que passar na WWE, entendeu? As coisas assim. E eu acredito que ele não vá mesmo para a WWE, se é só rumor. Ele pode ir quando estiver praticamente aposentado, ele vai lá, Hall of Fame e tal, não faz aparição nenhuma, a não ser no WrestleMania lá para aparecer Hall of Fame, e pronto, acabou. Entendeu? Para mim vai ser isso. E ele sabe o que me fez começar a acreditar com um pouco mais de fé? Bom, meus palpites são sempre furados. Pra vocês terem uma ideia, eu postei 30 pau no Vitor Belfort. Puta, é gordo, é foda. Então, mas aconteceu Sonho. Uma coisa hoje, que fez eu começar a acreditar. A WWE usa de um expediente de cortina de fumaça muito grande para essas coisas. E foi o João, foi você que comentou, né, que quem fala isso também é o do balão de ensaio, que foi o Karsug que fala, né? Karsug. Isso. O balão de ensaio. Por que que eu tô dizendo isso? O boato que surgiu hoje seria que a luta do WrestleMania seria Triple H contra Undertaker. Eita. Que beleza. Que é uma... Exatamente, uma coisa que já aconteceu, todo mundo já sabe que isso, que seria até o Shawn Michaels que ia ser o guest referee e tal. Eu acho que isso é uma baita de uma cortina de fumaça, pra na hora do vamos ver, no eu acho chegando, que parece um King. Tudo que sai hoje é cortina de fumaça. Alô, João? E... João. Cortina de fumaça. Esse foi da fumaça, né, cara? Tá brincando de ninja, então a cortina de fumaça desapareceu. Cara, não caiu mesmo. Vamos dar só um tempinho pro João acabar o raciocínio dele. João escorregou na banana aí, ó. Voltou, tá voltando, peraí. Mas então, vamos esperar. Tá. Alguém quer gripe? João. Ó, obrigado. Comece esse gripe. Vai lá. Que caiu enquanto você tava falando. Vai lá. É cortina de fumaça que passou. Você saiu da cortina de fumaça, vai lá. Eu acho que tudo o que sai nessa época é cortina de fumaça, ou melhor, do jeito que eu gosto de falar, é balão da ensaio. Porque, meu amigo, é o seguinte, depois que Undertaker e Shawn Michaels fizeram uma luta épica, eles têm que fazer uma coisa melhor. Então, vai rolar boataria, vai falar que é Sting, vão falar até que é o Hulk Hogan, que o Chris Benoit vai ressuscitar... Entendeu? O zumbi do Chris Benoit. Vamos falar de tudo. E vai chegar em cima da hora. Vai, pode ser uma coisa simples. Eu acho que vai ser Ed Guerreiro versus Chris Benoit. Putz, vai até rolar, cara. Mas sabe o que que acontece também? Hoje em dia a gente tem uma praga chamada internet. A internet é uma central de boato fodida, cara. Porra, às vezes o cara tá querendo fazer uma coisa simples, tá querendo fazer um mero Undertaker versus Wade Barrett, mas cria-se tanto boato na internet que quando chega na hora, todo mundo, é agora. Ah, Wade Barrett? Pô, sacanagem, cara. Exatamente. Mas mas mesmo com a internet, eles conseguiram surpreender com o Booker T dizendo no Royal Rumble. A internet deu, como é que se diz, abriu uma porta, né? Abriu uma abertura, deu uma abertura para os fãs e para quem mais interessar, de conseguir tirar a graça do show. E a única graça da luta livre é o espetáculo, é o show, é todo o drama por trás. O filho da puta lê tudo o que vai acontecer antes, qual a graça? Ah, não, mas pera lá, também tem vacilo. Porque não foi fã... Não foi fã que liberou a lista das lutas do WrestleMania essa semana. Eu sei, eu tô falando que isso aí já é propositalmente feito. Isso é questão de marketing viral. Eles não são trouxas, eles sabem trabalhar. Eles precisam movimentar alguma coisa, eles estão com os ratings baixos. Eles liberam pro público comentar, isso é fato. Só que o que eu não admito é esse tipo de gente que vai procurar, tipo, ai que legal, saiu a lista do WrestleMania, vamos ver. Cara, é tão legal você esperar, tipo, olha o filho da puta entrou com o filho da puta 2. Eba, vamos assistir. Cara, telefone hoje em dia faz de tudo, menos ligar. Eles tiram foto, eles acessam a internet. Exatamente. O Booker T e o Kevin Nash chegaram em Boston. Cara, já tinha filmagem, já tinha entrevista, é mesmo. Tava tudo na internet. Os caras não tinham nem pisado em Boston, o filme deles já tava pronto. Que graça tem, né? Tá. Pois é que tá, eu não vi antes, pra mim foi uma surpresa. Eu também. Eu tive o sempre aquele espírito de pouco, né, cara? É porque é difícil não ver, né? Porque todo lugar que você vai tem aquela notícia. Booker T vai estar na Royal Rumble, tá? O Diesel. É complicado até você não ver. É fácil. Fácil igual eu. Um ou dois dias antes do evento, não entre em site nenhum de luta livre. Uma boa dica. Ó, eu parei de ver trailer na internet, pra vocês terem uma ideia. Hoje em dia, trailer de filme, não vejo mais pra não perder a graça. É, você já vê o final do filme ali. Exatamente. Mas, gente, o avançado, a hora chegou. Vamos dormir. Estamos no avançado da hora. Desculpem a todos os participantes. Já é 1h da manhã e estamos aqui. É cedo. Mas... foi, eu espero que vocês entendam, ouvintes, por que a gente gravou, porque é um momento que pode mudar tudo daqui pra frente. É um momento que pode abrir portas de novo. Vai ser talvez uma nova era de ouro, uma era ou não. Melhor até. Ou não, né? Vamos esperar. Dá pra parar de copiar meu bordão, filha da puta. Mas eu realmente, eu posso falar por mim, estou muito esperançoso. Eu acho que chegou o momento que a gente tava esperando. A WWE voltou. Só não seja crica, não seja troll, seu filho da puta que tá ouvindo. Exatamente, Bordeste. Seja... Eu gostei de ver. Não seja troll, por favor. Se a gente tá com isso, vamos manter, vamos batalhar. E sim, o pessoal que tá, todo mundo tá ouvindo, o pessoal que tá trabalhando em blog, o pessoal que escreve, que se dedica à luta livre, comente e vamos fazer um fervo pra todo mundo assistir. Eu vou dar um exemplo, quando começou a WWE no SBT, eu tinha um programa de rádio. Eu coloquei uma hora de músicas de lutadores, cara. Sabe? Eu fiz a minha parte como propaganda, faça a sua. Eu sei isso que a gente é não tá ganhando bom. Nada. A gente não vai ganhar nada. Eu não quero ganhar nada. Eu não quero ganhar nada da empresa que vai passar. Mas eu vou falar pra todo mundo assistir. É uma divulgação que eu quero fazer. Não por causa da empresa, mas por causa da luta livre. Que eu gosto. E eu quero ver lá em cima. Se você gosta, faça a mesma coisa, cara. Coloque teu bloco na rua e fale de luta livre pra todo mundo. Exatamente. Então, nós vamos encerrando por hoje. Vamos nossos momentos finais com o Irã Santiago, meu querido. Muito obrigado pela sua paciência até agora, Irã. Muito de nada. Estamos aí pra gravar na próxima semana. Temos aí algumas coisas pra essa semana, novidades e tal. Estamos agilizando, aumentando nossas contas de telefone. Mas tudo para trazer a boa velha informação para todos vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. O Fábio Corbalho já deu uma suspirada tão foda agora. Eu? Que... hora de dormir. Que bom, né? Então, Fábio, obrigado pela sua participação. Você que está sempre lá no Get Ready to Rumble. Fala do Get Ready, que é nosso parceiro, nosso irmão. Não temos briga, não, é, ouvinte. Você vê, né? Pessoal que gosta de armar briga. Tamo aí junto, né? Cada um tem um espaço pra falar de luta livre. E agora, com a WWE no CBT, todo mundo aí procurar e... Opa! É. Ou não. Ou não, eu já tô... No SBT? Com WWE, né, cara? Ou não, né? Mas, enfim, foi bom ter participado. Fiquei um pouco, né, em silêncio. Quem é de fora, né, fica meio olhando... Não é por causa do horário, que eu também já estou acostumado a gravar nesse horário, mas foi bacana estar gravando aqui esse tema esperado por todos, né, que é a volta da WWE, não sei se na SBT ou outra televisão aí aberta, mas né, foi bom ter participado mais uma vez. Fiquem atentos aí, Portal do Tive, Ready to Rumble, todos os outros blogs aí que vai ter mais informações desses... dias que estão chegando aí pra gente acompanhar a WWE novamente na TV. E é isso, obrigado a todos aí que ouviram. Uma próxima aí. Tchau e a gargalhada do pessoal aí. Que porra, tu tá indo? Então, João, o que você tá rindo, bicho? Aproveitando já dá seu tchau. Eu tô rindo que tem gente que queria participar do programa e não conseguiu conectar. Porra, desculpa, aliás, a internet está uma porcaria, eu que sou o host aqui, minha internet está horrível, Vampetoca, desculpa, foi mal, bicho. Meu Deus, eu só fico com pena de quem não pôde participar, se foi o melhor programa de todos os tempos, cara, nunca mais. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, sei lá. Igor Lopes, por último, porém não menos importante, seu abraço. Bom, muito obrigado a todos pela participação. Já são 1h10 da manhã, tô com sono pra caralho, não posso falar alto porque estou na casa da minha sogra e estou com a gripe do cacete. Fico muito feliz por ter gravado mais uma vez. Obrigado por ter comparecido aí, Fábio. Faz um bom tempo que a gente não participa junto, se é que a gente já participou, que já sim algumas outras vezes. E acessem aí o Portal da Luta Livre, visitem a minha coluna no Corner Insano. Todo dia 13 terá uma edição nova para você. Até o pessoal daqui não estava sabendo, só o Irã Santiago. Essa primeira edição eu fiz com completo e boa vontade da minha parte. As próximas, vocês, quem manda, quem decide o assunto, são vocês, ouvintes e fãs do Portal da Luta Livre. Um abraço, um beijo na bunda de todos. Assistam essa merda sem ficar criticando, bando de filho da puta. E até uma próxima. Então, gente, podcast. Mais algum detalhe a acrescentar? Que você tá pipocando aqui o Skype, hein? Cu. Ninguém. Deixa bom, eu acrescentar então, beleza. Uma coisa, porque. É, ó, vai fundo. Tá certo que vai passar na TV brasileira, né? Mas tem tanta gente que já tá achando que vai ter show da WWE no Brasil e tudo mais. Então vamos devagar aí, que tem pessoal que já tá passando aí com os bois, né? Viajando. É. Cara. Antes de passar na televisão, arruma sua conexão de internet pra participar do programa, que vocês estão perdendo cada gravação. É, a internet é um problema, mas eu vou encerrar dizendo o seguinte: ainda verei Sônico na WWE. Olo. Gente, boa noite e até que mais. Que merda, como você quer ter uma coisa ruim. Tchau. Falou. Valeu, gente. Ah, aí eu vou ficar feliz se eu ir pra WWE, eu vou ficar feliz, gente. Eu quero, vou querer autógrafo de todo mundo, filha da puta. Aí, a gente manda autografar todo mundo na sua barriga. Ai, que delícia. Sei lá, fazendo dupla com o John Cena e tudo mais. É, isso é uma beleza. Ô, louco, rapaz. Eu comprei uma bermuda igual a do John Cena esses dias. Gente, eu vou dormir, que meu sogro deve estar puto da vida, que não pode ficar fazendo barulho. Na casa do sogro. Boa noite pra vocês, um abraço e até a próxima. Boa noite, Igor. Valeu, até mais. Oi, gente. Fábio, você viu, você gravou, tá tudo certinho, é isso que é testar. Tá gravando ainda, deixa eu ver.